Meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, Zambi, esteja nesse terreiro. Que seja. Que todos os orixás levem todos os maus que tem aqui nesse terreiro. Na fé de Zambi, meu pai. E na paz de Deus, nós ficamos todos na nossa alegria. E que nossos trabalhos surtem efeito, mais uma vez, para nosso bem e o bem de todos nossos irmãos. Que seja, meu pai. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todo o mundo. Viva Deus. Viva. Saravá a todos os orixás. Saravá. Viva Deus. Glória gira, meu pai, dos nossos irmãos, nossos filhos e seu cavalo, meu Na pai. Na fé de Deus. Assim seja. Está encerrado os trabalhos de hoje. Tirar ponto para encerramento. É bem o sol e é bem a lua, eu vou girar. Eu vou girar na linha do banda, vou girar. Eu vou girar. É bem o sol e é bem a lua, eu vou girar. Eu vou girar na linha do banda, eu vou girar. Eu vou girar. É bem o sol e é bem a lua e eu vou girar. Eu vou girar na linha do banda, vou girar, eu vou girar. Eu tenho o sol e eu tenho a lua e eu vou girar. Eu vou girar na linha do banda, eu vou girar. É bem o sol e é bem a lua, eu vou girar. Eu vou girar na linha do banda, vou girar, eu vou girar. Eu vou girar, eu vou girar. Tá na parede, descarrega a parede. Descarrega a parede e sobe na parede. Fica tudo na vida. É bem o sol e é bem a lua. Eu vou girar, eu vou girar. Na linha do banda, vou girar. Eu vou girar. É bem o sol e é bem a lua.